yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo. Som que o baile incendeia, levanta a poeira tipo tribo na aldeia. Se for deselegante no rolê é coisa feia. Nocivo chomão na rima rolim, queimando finim sem Judas na ceia. Som que o baile incendeia, levanta a poeira tipo tribo na aldeia. Se for deselegante no rolê é coisa feia. Nocivo chomão na rima rolim, queimando finim sem Judas na ceia. Queimando semente, minha mente cria. Samurai ganja, só jaja que me guia. Escuto Freja, Iemanjá e Maria. O que ela fez, minha mente faria. Força, talento, na simpatia. Sem multa, meu truta, muita luta, correria. Autodidata, antipatia. Pupila de lata, na lata, poesia. Quero humildade ou serventia. Se rico não é sinal de sabedoria. Remando contra a maré, viver minha filosofia. Enquanto tiver fé, eu salvo um leão por dia. Vou em busca do progresso, eu tô que tô. Fugindo da maldade e do rancor. Original! Preto e branco unido, revolta quem tá opressor. Vaga levada pesada, rajada de rima, pique e ragação. Percendo e vivendo a vida de novo na saga, no ciclo guerreiro chomão. E explorando o poder do dom, atravessa os portais Babilon. Onde o brilho que vem do olhar não vale igual do Xenon. DHC.com prepare as ondas cerebrais. Navegante do tempo, poeta perdido no cais. Inimigos eu deixo pra trás, na guerra procura de paz. No veneno da dor, busco amor, a cura eficaz. Pra tirar o ódio do coração, traz o bem em forma de canção. Nessa vida nada é em vão, cada alma vivente um degrau pra evolução. Som que o baile incendeia, levanta a poeira tipo tribo na aldeia. Se for deselegante no rolê é coisa feia. Nocivo chomão na rima rolim, queimando finim sem Judas na ceia. Som que o baile incendeia, levanta a poeira tipo tribo na aldeia. Se for deselegante no rolê é coisa feia. Nocivo chomão na rima rolim, queimando finim sem Judas na ceia.